It's the face of a stopwatch on the back of a raindrop, and did a swap for the sound in an hourglass. I heard an unhappy ending. It sort of sounds like you leaving. I heard the plyo driver waltz. It woke me up this morning. Like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel, and sat in the back booth by the pamphlets and the literature on how to lose. Your waitress was miserable, and so was your food. If you're gonna try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Mr. Flashing amber, go green when you answer, but the red on the rest of the questionnaire never changes. I heard the news that you're planning to shoot me out of a cannon. I heard the pyro driver waltz. They woke me up this morning. E aí, galerinha do PWP, estamos de volta com mais uma edição do Por Fora Backstage, mais precisamente, edição 4.0, ou somente 4 para quem quiser. E antes de eu falar os temas, que a gente vai debater porque são dois, olha só, evoluímos muito, quero apresentar os participantes que vocês já conhecem muito bem. O primeiro é ele, o dono do PWP, dono da porra toda, aquele que comanda nós aqui. Ou como ele diz, ele nos contratou, entre aspas, para fazer isso. Nosso querido amigo Guilherme Faraco. Alô, você! Então, pessoal, mais uma edição do Por Fora dos Backstage. Fiquei feliz com a forma que vocês receberam o retorno. Se vocês não sabem, a gente já está gravando a quarta edição sem ter postado a terceira. Isso mesmo, desculpa. Você tem postado a terceira, da segunda temporada, só pra constar. Eu sei que é estranho, mas enfim, só ouve. Isso aí. Nosso próximo companheirinho, e aquele que está achando que é o Pablo Picasso, Michelangelo e Da Vinci, que tá pintando com uma caneta azul e vermelha numa folha sulfite A4. É o nosso querido amigo, Vitor Hugo. Fala aí, galera, tudo bem? Mais um Fora do Backstage. Espero que vocês desfrutem do podcast, né? Deem comentários, né, porque vocês acharam. E hoje tem um assunto bem interessante, né, que... Assuntos bem interessantes que vão mudar a blogosfera. Mentira. E, pessoal, calma aí. Pra quem quiser adquirir a mais nova pintura do Vitor Michelangelo, basta acessar a loja dele no Mercado Livre. É Vitor Hugo Sensei. Isso aí. Passa a todos. E antes de começarmos os temas, quero mandar um abraço para as pessoas que estão nos ouvindo, mas não estão participando. A primeira delas é a voz feminina no nosso podcast, que infelizmente não irá falar hoje, mas ela tem um lindo de um sotaque. Se vocês ouvirem o sotaque dela, vocês vão gamar, gente. Nossa querida... Então a gente criticou... Ramon, calma aí. Sim. A gente criticou tanto os outros caras e agora que a gente contrata, não fala também, ou seja... Não mas... fala. Mas Tati, muita sacanagem, mano. Mas Tati, por favor, fala só um oi pra galera, só um oi pra provar que você existe, por favor. Por favor, Tati. Não deixa eu assim. Tati, só um oi. Oi, Tati. Ah, pra quem quiser saber que ela existe, é só ver o último podcast do PWB que tá lá. Isso, tá? Pelo menos a nossa existe, tá? É, depois desse belo banho de água fria que eu tomei, Vamos para o nosso próximo participante que não está, que está ouvindo, mas não irá falar, porque esse microfone é muito ruim. E desde a primeira edição que ele participa, ele fala que vai comprar um microfone, mas nunca compra. Fato. É o nosso querido amigo Lopes. Cadê o oi que falou que ia falar? Pronto, ele falou oi. Então agora vamos falar os temas que iremos debater. Que são o que, meus amiguinhos? Eles perguntam, Ramon, que tema que é? São dois. Pois eu te respondo, Ramon. Eu te Não, respondo. eu falo primeiro. Tá bom, pode falar. São os fanboys e os posers. Pra você que vive dentro de uma bolha e não sabe o que é o significado dessas palavras, é simples. Os posers são aqueles caras que gostam muito de uma coisa, são cabeça fechada e mente fechada. E ele, por exemplo, ele gosta, por exemplo, de uma banda e só sabe duas músicas dela, por exemplo. E o fanboy é aquele cara que gosta muito de uma coisa, por exemplo, do próprio wrestling, assim, ele gosta muito da WWE, por exemplo, só que quando criticam ela, ele não tem argumentos válidos pra falar o porquê que ela é boa mesmo e não tem os seus problemas. Como vocês puderam ver, nós temos um professor Pasquale aqui entre nós, né? Mas isso aí, cara. Então, para começo de podcast e conversa, vamos falar sobre os posers, que eu acho que posers pode abranger mais ou menos metade do que a gente vai falar. Os fanboys, podemos terminar com os fanboys. Primeiro, vamos falar sobre os posers, galerinha. Eu quero saber a opinião do Paraco e do Vitor Hugo, se eles conhecem pessoas que são posers, se eles têm, convivem, se conviveram com alguém, e qual a opinião deles sobre os posers. E depois, no final, eu vou dar um fato verídico na minha vida que aconteceu comigo. Por favor, Paraco. Então, fanboys e posers estão lotados, né, na blogosfera. Às vezes uma pessoa que gosta muito de um blog e só visita aquele blog e acha que aquele blog lá é o melhor. E eu falei blog 3 vezes e com essa é a quarta. Enfim, já convivi com esse tipo de gente, até porque eu gosto do John Cena, sou fã dele, e a metade das pessoas que falam mal não tem um motivo bom pra isso. Não tem um argumento que explique pela razão que ela não gosta do lutador e acha que não é bom o suficiente pra estar na WWE. Enfim, eu acho que os fanboys e posers são a pior espécie da internet, porque a maioria se concentra na internet e fora dela também. Principalmente de bandas, eu acho assim, cara. Enfim, continue aí, prossiga. Vitor, você. Bom, cara, eu não convivo com nenhum poser, nem fanboy, mas eu acho chato isso, né? Hoje em dia ninguém consegue ter sua própria opinião, acha que vai ser zoado ou criticado por gostar daquilo. Eu acho errado, acho que a pessoa tem que ter sua própria opinião. Mesmo se a outra pessoa goste ou não, eu acho que manter sua opinião é a base de tudo, cara. Porque eu acho que se não só assim negócio de wrestling, eu acho que é na vida, você tem que manter uma opinião própria, porque senão você vai ficar contrariado pelos outros, aí sabe como é, termina naquela tragédia. Então, já que estamos falando de poser, eu vou abranger um assunto que eu acho que todo mundo conhece, ou já passou por isso, que é a questão, no meu caso, é a questão de posers de banda. Pra quem não sabe, eu acho que o Faraco, o Vitor Hugo, o Lopes, a Tati, sabem que eu sou muito... Puta, cara, esqueci de falar um negócio. Antes de mais nada, quero mandar um abraço pro Luiz. O Luiz Bala, do BABACA. É o abraço pra você, cara. É aquele pessoal que todo mundo conhece, né? Não, é aquela pessoa que todo pessoal conhece. É aquele que curte só o salsichão. É, e aquele cara lá também que fala BABACA, tô muito arrependido. É o cara esse aí, do YouTube. Galera. É o cara do YouTube. É o cara do YouTube. Mas então, voltando ao assunto. Eu sou muito fã do Green Day. E pra quem se lembra ou pra quem não lembra, eles vieram pra cá em 2010 fazer o tour na América do Sul. Eu fui no show de São Paulo. E, cara, só tinha poser naquela bosta. O que me deixou muito irritado, porque eu paguei muito caro meu ingresso para ficar na pista premium, para ter poser do meu lado. Eu vi nego que, tipo, o show teve 43 músicas, cara. E teve nego que cantou somente duas, três músicas. Isso me deixou muito puto. Podemos dar um exemplo também do house show da WWE no Brasil. Sim. Eu só via nego gostando do John Cena lá. Estão lá por causa só do John Cena. Sim, igual podemos citar também aquele. Vou falar com assim, imita certinho aquele cara da matéria. Qual? Como que ele falou? Eu gosto da magia da luta. Ah, sim. Tem também aquele. A gente pode, assim. Isso que a gente está querendo mostrar é as pessoas que a gente está abrangendo aqui são tipo aquela do Leitura Dinâmica, aquela reportagem que eles pegaram os caras lá. Tinha um moleque lá que falava: eu gosto da magia da luta. Esse é o nível. Esse é o nível de pessoa que a gente está querendo falar. E tem também um outro cara de um blog aí, que a gente não pode falar. Não pode que se chama Mario, ele falou assim, ó, sabendo alguns finishers e os nomes de lutadores, eu acho que dá pra acompanhar legal, sabe? Então, ridículo. Vai tomar no cu, Mario, e o outro, tomar... eu não sei qual que é o nome do outro, fala, mas eu gosto da magia que você tome no cu. Eu também gosto da magia que você tá... Vocês ouviram esse barulho assim, ó, foi um CD caindo, eu acho. Eu foi acho que só um erro técnico. Ah, o seu Valdomiro, que é o nosso produtor aqui, ele tava mexendo com as aparelhagens, limpando a poeira e deixou cair. Então, seu Valdomiro, por favor, né, seu Valdomiro? Trabalha direito, porra. Mas então, vamos falar de um assunto agora, que eu acho que é recente e é no passado ao mesmo tempo. Que são os posers de WWE que surgiram no Brasil. Ambos na era SBT e agora na era Esporte Interativo. Mas com um adendo aí, que o pessoal da era de SBT já sabe muito mais agora do que sabia antes. Então quero que os dois comentem, o Faraco e o Vitor Hugo. E se quiser o Lopes escrever aqui, eu leio depois a opinião dele. O que vocês acham desses posers que estão surgindo agora? Então, eu acho que é bem pior na época do Esporte Interativo agora do que na do SBT. Porque a maioria do pessoal, assim, que acompanhava naquela época, hoje já tá especializado, já sabe das coisas. E eu acho que o que acontece é que eles é exibido de forma errada. Porque, tipo, no Esporte Interativo os caras praticamente cortam todo o show. A narração é meio... tem algumas falhas, mas é melhor que a do SBT, se for ver. E também tem alguns erros técnicos constantes lá. Além daquelas pausas também pro shopping do esporte. Para com isso, né? Que o shopping do esporte, não sei o que. Você quer fazer merchandising no mesmo. No meio do programa, cara? Não, mas cara, só colocando adendo, eu acho que também. Outro fator, eles ensinarem sobre negócio de WWE, tipo, o bonzinho, o maldoso. Cara, se é pra explicar, explica direito. Isso aí vai começar a influenciar a gente falar merda. Tipo, não a gente assim, tô falando. Quem tá começando vai começar a falar besteira. E tipo, você vai falar, nossa, com o que ele tá aprendendo? De onde tá vendo isso? Aí tá vendo, influência. Muito obrigado por interromper minha opinião. Se ao menos, desculpa, mas enfim. O que eu tava dizendo é o seguinte, não é que... eu entendo que é a única forma que muitas pessoas podem acompanhar, só que eu não acho que isso seja apresentado de uma forma certa. Só isso. Vai lá, Victor. Bom, só pra ser antes que eu disse, eu acho que se é pra botar isso na TV, que tem um elenco bom que saiba do que tá fazendo, pra não falar besteira, pra depois vier a consequência. Desculpa interromper, Vitor, mas eu acho o seguinte, que o problema mesmo é o que fode mesmo é aqueles caras que ficam pausando, sabe? Sim. Os narradores, assim, que se for ver por um lado, são até bons. Só que aquele pessoal que para, aquele tal de cabeça de vento, não sei. Enfim, aqueles caras que é chato, não precisa daquilo. Sim. Eu só acho que, olha só, se é pra fazer assim, uma pergunta, SBT ou Esporte Interativo, eu acho que em certos termos, acho que o SBT é melhor, em certos termos. Mas em relação à organização assim, eu acho que o esporte interativo sai ganhando, mas que o esporte interativo pode dar uma melhorada, que pode ser um dos melhores programas aqui no Brasil, pode, mas só basta ter responsabilidade, saber o que está fazendo, não ensinar errado, porque depois desse house show aí no Brasil, quanta gente não vai querer, não vai se interessar para assistir? É, e também vale destacar que a vida do WWE, nossa, do WWE, já tô falando que nem os caras, pô. A vinda da WWE aqui pro Brasil foi por causa do esporte interativo, né? Sim. Fizeram sorteio e tudo. O SBT não colocou a cara pra bater. Não quis nem divulgar a WWE. Não, o problema do SBT é que os caras foram processados lá porque não podia ser exibido. E aí eles arregaram, né? Colocaram uma novelinha lá, não sei. Eu acho que era programa do Raul Gil, se não me engano. Algo assim, sei lá. Sim. Mas então, pelo que eu me lembre, na época que o SBT começou a passar, eu lembro que o Michel Cerdan, infelizmente, por falar nele, antes que eu me esqueça, vai tomar no seu cu. Ele falou que a WWE ia fazer um reality show para conseguir um wrestler brasileiro. Tanto é que contrataram aquele tal de Cafu, que até foi pra Ohio Valley Wrestling na época. Não, ele foi pra FCW mesmo. FCW? A Ohio já tinha então, acabado há algum tempo. Então, eu falei errado. Eu tô vestindo, desculpa. E ele foi pra FCW, mas não acabou dando certo. Mas ele hoje em dia, ele é professor em uma índia aí. E ele também luta por ela. Então, nessa época teve até um interesse a mais da WWE no Brasil, só que... Ah, eu acho que não é que teve interesse, sabe? O cara já tava lá jogado, e sem também contar que é um merda esse Cafu, hein, mano? Sim, o Cafu, não vou dar opinião. Para não vou dar a minha. Ah, tem um cara que é melhor que ele, cara, que é o Giant Silva. O Giant Silva é um não, lixo. Não, o melhor de todos é o incrível Toco Infernal. Desculpa. Tô colocando. Eu só falo a verdade. Então, eu acho que... Isso aí que acabou ocasionando. Então, eu vou ler agora a opinião do Lopes, a opinião dele aqui pra vocês. Ele diz assim, abre aspas, olha, eu acho que em 2008 era muito mais aceitável os erros, pois não tínhamos acesso à internet e, consequentemente, menos informações. Agora, hoje, eles são no mesmo nível do SBT, mas são épocas diferentes. Então, porra, faz direito, façam promoções que existam, Assim todos queriam ser livres. Tá, eu discordo um pouco do Lopes, porque em 2008 eu já tinha internet, já baixava os shows semanalmente, não assistia pelo SBT. Se a gente tinha, por que o SBT, que, nossa, uma das TVs mais conhecidas do Brasil, não ia ter, né, velho? Tinha, sem contar que o Michel Cerdan ia pros Estados Unidos, né, fazer os negócios. Conheceu até a sede, o Shane... Ele e o Jarbas Ward. O Jarbas. E isso de promoção é legal citar que o Esporte Interativo falou que tinha feito uma promoção da WrestleMania e tal, mas acho que é mentira até hoje. Mas os caras deram o nome da pessoa que foi, mas não fizeram matéria. Fizeram sim, cara. Não, fizeram, eles fizeram matéria com o cara lá, entendeu? Mostrando o cara. Ah, sei lá também, não vou discutir isso de promoção. Também o Lopes cagou pela boca e isso de ler o que ele fala é ridículo. Não quer que eu leia mais o que ele fala? Não, eu tô só brincando. Então tá bom. O Lopes mudou falar duas coisas aqui. Que Michel Cerdan é a pica dele, que Renato Zanata é o pentelho do pau dele. Então, com esses comentários muito conflitivos... Isso porque esse podcast era pra ser mais sério, né? Sim, mas tem que ser. É uma bagunça organizada, saca? É, a gente não vai falar outra palavra aí, porque senão a gente é multado, né, processo. É, então. Copyright e o caralho. Então, já que a gente tocou nesse assunto do WWE, na SBT e na Esporte Interativo, como vocês veem a cena da WWE hoje em dia no Brasil com a vinda... Em São Paulo, mais precisamente. Vocês acham que vai crescer mais ou que vai acabar diminuindo a imagem deles aqui no Brasil. Tende a evoluir, porque os fãs da WWE são muito fiéis, né? Você percebe isso nos blogs e comunidades. Mas vamos ver se vai ser pra melhor, né? Vamos ver se não vira um modismo muito grande e acaba ficando chato. Sim, vai lá, Victor. Bom, eu acho que depois da House Show, a WWE viu que a gente é bem fã mesmo, a gente curte, mesmo a gente não tendo, assim, vamos supor que um esporte interativo não esteja no meio, mas a gente não acompanha pela TV, mas pela internet, eu acho que, eles ficaram surpresos, eu acho que, na minha opinião, possa ter uma volta da WWE aqui no Brasil, né? A WWE tá, assim, abrindo as portas pra um monte de coisa, tipo, pro YouTube mesmo, a WWE já tá fazendo mais vídeos, usando mais website, e com isso vai aumentar a visualização do Brasil, porque eles vão ver que muita gente visita e que gosta daquilo. Sim, mesmo tendo aquele problema do Jericho, que é outra história, mas eu acho que seria bom a WWE ter mais atenção em países sul-americanos, não só o Brasil, tipo México, Equador, assim, países sul-americanos. Mas a WWE já vai pro México já, cara. Não, e México tem... O México tem menos comentários do lado e o México. Só fazer um comentário: o México é América Latina, não América do Sul. É. Só pra corrigir só. Isso foi mal, Tô meio ruim de jogar. Esse cara tá indo realmente pras aulas. Ele é pintor, gente. Eu não precisa de aula, ele é pintor. A gente falou sobre escola? Então, tá aí. Ele é essa educação. É, mas tudo bem. Agora. Vamos fazer um debate aqui entre nós. Ah, desculpa, tem que dar a opinião do Lopes. Abre aspas. Sim, vai crescer. Mas agora os posers irão proliferar. Tipo a história do Instagram. Depois que foi pro Facebook, começou a pipocar poser. Eu discordo, começou a pipocar poser depois que foi pro Android. Isso é fato. É, tá sabendo bem legal, né, o Lopes. Não foi pro Facebook, cara. É um aplicativo que pode ser usado em qualquer rede social, mas na verdade só começou a ficar assim depois que foi para Android. Isso. Então, vamos comentar aqui, eu, Faraco e Vitor Hugo e Lopes também, entre a rixa entre posers, não, acho que é mais para fanboys. Que é fanboys que são tipo. Explica de novo, falar o que é fanboys pra galera que já esqueceu. Então, pessoal, fanboys são aquelas pessoas que gostam muito de uma coisa e mesmo assim não tem um argumento que expressem porque ela é a melhor realmente. Então, a gente pode citar PS3 contra Xbox, por exemplo. Sim. Sonistas contra caixistas, entre aspas, assim. Ou Vegalinha, mentira. Então, com essa explicação dada, a gente vai fazer um debate aqui entre os fanboys de TNA e fanboys de WWE. E pra começar, eu quero que o Faraco comece, depois o Victor, depois eu. Ah, e também podemos fazer um debate entre os fanboys que acham que WCW era melhor que WWE na época. Mas primeiro vamos por partes. E da PD era e Atitude era e também da Hardcore era, né? Sim, vamos fazer tudo, falar sobre tudo isso, mas primeiro entre TNA e WWE. Falar, por favor, também, né? Pode começar, sim, vice-versa. Então, WWE e TNA, eu acho a questão da WWE e dos seus fãs odiarem a TNA é porque falam que ela não tem estrutura, só faz cagada. Tudo que acontece é o Vince Russo ou o Hulk Hogan que é culpado. Essas pessoas não assistem praticamente nenhum show da TNA pra falar isso. O preconceito sobre a TNA, assim, sobre a WWE é que tá muito entretenimento, tá ficando ruim o produto, as lutas tão irritantes que se ele levantar na mesa é verdade. Então acho que é perca de tempo, cada um gosta da empresa que quiser. Só que eu acho o seguinte... A TNA tá um pouco mais certa, a TNA e os seus fanboys, do que a WWE. É só isso. Vitor? Bom, eu acho que em termos, a TNA melhor que a WWE. Bom, eu acho que cada um tem um trabalho a fazer na empresa, né? A TNA tá fazendo aquilo que deve e dá, e a WWE também tá fazendo aquilo que deve dar, mas eu acho que tem situações que a empresa não é capacitada em atrair todos os públicos, tipo, de TNA a pessoa pode gostar de WWE ou vice-versa. Então, fica muito ruim você ficar comentando sobre WWE e TNA. Cada um tem seu gosto, cada um vê o que gosta. No meu caso, eu não assisto TNA, mas vejo que ela é bem repercutida. Vejo notícias de TNA. Eu também não falo mal de TNA. Mesmo que eu não assista direito, eu tenho minha opinião própria. Não fico discutindo por causa disso. Então, não vejo motivo ficar essa rixa entre TNA e WWE. Cada um faz, tem o seu trabalho a fazer e pronto. Bom, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que essa rixa existe porque a galera fala que a TNA pega os ex-WWE e adiciona no roster. Mas, cara, vocês foram pra lá porque a WWE mandou eles embora, velho. Exemplo disso é Kurt Angle, Mr. Kennedy, que agora ela é Mr. Anderson. Jeff Hardy. Matt Hardy já saiu, já. Ah, já saiu. O negócio do Jeff Hardy, assim, não foi porque a WWE não precisava mais dele, foi pelos problemas lá. Então, descarta só esse. Só uma correção. Então, beleza. Mas eu acho, cara, não precisa ter essa rixa toda, velho. Pô, cada um é bom da sua maneira. Isso é fato. Sem contar que a TNA tem um dos lutadores mais fodas, incríveis de todos os tempos, que nunca passou pela WWE. Sim, e foi que o Sting. Outra gente que a gente não citou, que não apareceu muito, é o Matt Morgan também, né? Matt Morgan. Sei lá. Ex-WWE também. E eu sou suspeito pra falar, porque meu wrestler favorito é Sting, então, velho. Se ele tiver na Ring of Honor, eu vou assistir por causa dele. Isso é fato. Mas a questão é, cara, cada um é boa da sua maneira. Você não precisa ficar com essa rixinha. Cada um é bom, faz o que pode com o que tem. Ó, pra você esperar que eu já tô acabando de falar, eu leio a sua opinião, caralho. Porra. É, e da próxima vez a gente não vai ler a opinião. Vai ler mais. Ramon. Da próxima vez a gente não vai ler uma opinião de um cara que manda as coisas por Skype. Da próxima vez a gente vai inovar mais ainda e vai fazer por telepatia. Sim, a gente vai adivinhar só o pensamento. É, vai ser. Daqui pra frente vai ser assim. Igual eu tava falando, cada um faz. Cada um faz aquilo com aquilo que tem. Isso, valeu, Victor. Então, cara, a WWE tem os, tipo, os tops que ela considera e faz isso com o que ela tem. A TNA, assim, mesma coisa. Então, não precisa ter essa rixinha idiota falando que uma é melhor que a outra. Porque as duas são boas com o que tem. Uma coisa assim, não tem que ter essa rixa porque todo mundo sabe que a WWE é superior. Tanto Sim. nas vendas como... Enfim, só que a TNA tá crescendo, isso é inegável. TNA tá crescendo e isso é fato. Então, a gente não pode deixar de falar que a TNA é uma empresa. É um show bom de assistir. Não é aquele lixo que o pessoal da WWE fala. Tem suas cagadas que nem a da WWE. É. Tem o Hulk Hogan, tem aquela Broke Hogan. Mas isso até na Ring of Honor tem. Sim, mas tipo, e vale lembrar, cara, que a TNA tem 10 anos já, velho. É. Ele vai ter o Raw meu agora, velho. Olha que diferença. E a TNA só nesses anos conseguiu ser a segunda maior concorrente da WWE. E o seu Valdomiro deixou cair um CD aqui, ô seu Valdomiro. Valdomiro, você tá brincando com a gente, vai ser mandado embora, hein? Segunda vez já, mano. Mas então, agora eu vou ler pela última vez a opinião do Lopes. Cara, o problema é que as pessoas não têm vontade de enxergar o que tá óbvio. Se é óbvio, eu não vou ler, então. Pronto. Se é óbvio, eu não vou ler. Tô brincando. A WWE é melhor que a TNA. No entanto, a TNA está crescendo. Está pegando os lixos, entre aspas, da WWE e fazendo eles lutarem. Exemplo, Jeff Hardy. Por outro lado, o tal do Vince Russo acabou com a TNA. É, tá sabendo legal. Até porque o Vince Russo saiu, ó, da TNA, ó. É. E vai demorar quanto a TNA ser equiparada à WWE. A TNA simplesmente é uma indie com espaço na TV. Bom. Ah, você tá falando com a minha cara que ele falou que a indie é uma indie com espaço na TV. Não. Lopes, por favor, cara. Agora a gente vai se concentrar aqui só entre nós três aqui. É, nos perdoa, mas... Lopes, nos perdoa. Mas você defecou pela boca agora. Não, o nosso próximo debate vai ser entre Attitude Era e PJ Era. Pra quem não sabe, pra quem é novinho, começa a acompanhar agora. Ah, deixa era que o Wikipedia bem. O Pascoal vai falar. Deixa que eu falo. Então, a Attitude Era foi uma década assim da WWE entre a Invasion. E entre a guerra que tinha entre a WWE, ou WWF, e a WCW, que a WCW tava crescendo, a WWE tava perdendo ranch, só que no fim a WCW foi comprada porque gastou tão dinheiro com merda, que... então. E durou entre 97 e 2001, e foi conhecida por muitos como a melhor era de todos os tempos. Até porque tinha shows espetaculares, até mesmo por causa disso da briga de rants ou ratings. E era uma era, assim, mágica, né? Que inovou esse mundo. E a PGL é a era que a gente vive atualmente. Tem também a Brand Extension, que foi entre 2002. O fim da Attitude Era... Até 2008, mais ou menos. Foi quando a SmackDown começou a crescer. Basicamente isso. Pronto, explicação dada. Espero que vocês tenham aproveitado e... A aula... Entendido. Que a aula tá de graça, pessoal. Vamos aproveitar, então. Então, agora que o Farac explicou, nosso querido professor Pasquale, eu quero que os dois... falem os motivos e qual era vocês gostariam, vocês gostam mais. Se é Attitude Era ou se é PJ Era. Por favor, primeiro o Faraco, depois o Victor, depois eu. Então, são duas épocas diferentes. Eu acho que não tem assim uma melhor. Eu acompanhei mais a PJ Era, tô acompanhando. Então eu logicamente prefiro ela, por não ter conhecido muito a Attitude Era. Foi uma era foda. Eu vejo os shows assim. Antigos, só que não dá. São eras diferentes, eu acho, assim. Não dá pra aquela era voltar, porque a WWE não tem tanta concorrência e não precisa apelar tanto nos shows, porque já tá com espaço fixo, garantido. Então, isso daí é muito peculiar comentar sobre esse assunto. Mas eu fico com a PJ Era. Não que a Attitude Era tenha sido ruim. Por sinal, a qualidade era melhor que a PJ Era. Só que como eu acompanho a PJ Era, PJ Era. Bom, eu vou pegar uma parte do Faraco, também peguei a parte da PJ Era, né? Eu também assisto vídeos da Attitude, né? Era muito bom, mas você não consegue classificar a Attitude porque você não vivenciou. Vendo assim vídeo, você fala, porra, show de bola. Mas você não vivenciou aquilo pra ter tanta emoção assim. Mas a PJ Era, como eu peguei a época da PJ Era, teve uma parte da PJ Era que era bom também. E como eu peguei a parte da PJ Era, eu fico com a PJ Era mesmo. Então... eu também peguei a parte da PJ Era, mas eu acho que só teve a Attitude Era por causa das Monday Night Wars, que era entre WWE. O Vitor Hugo tá perguntando o que significa PJ Era, significa que é para... Parental Guidance, é a censura dos Estados Unidos da América na televisão. Isso aí. Obrigado. De nada. Então, acho que naquela época, ele sempre tem um diferencial pra sobressair mais que os outros. Tanto é que tinha aquelas... Tipo, quando o Hogan tava na WCW, depois foi pra WWF, assim, e vice-versa. Mas, Eu acho que isso aí. É isso aí, cara. Então eu prefiro a PJ Era. Quem pegou a atitude Era com certeza vai preferir aquela época, porque os shows eram mais fodas que hoje. E agora a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre a Hardcore Era ou não? Eu acho que a gente pode. Eu só gostaria de dar um esclarecimento final e aí a gente já pode mudar do assunto wrestling, porque tem porque não é um podcast wrestling. Então eu acho que tem aquelas pessoas. Só um adendo. Pra quem quis falar mais wrestling, aqui tá pronto, a gente ainda fala. Pode prosseguir. Então, o seguinte, tem aquele pessoal também que acha que só porque acompanha as independentes, eles são fodas, né? Então vai tomar no cu pra esses caras, porque se as independentes fossem realmente tão boas assim, não estavam lá merda, tá? Então, o conteúdo que eles apresentam é legal também, mas você não é foda por isso, tá ligado? Você não precisa ficar fazendo um vídeo, um vlog disso, só pra demonstrar o seu conhecimento, tá? Você acompanha, você se fode, critica a WWE, você faz o que você quiser, mas não vem se gabar porque você conhece o Super Dragon, o Tiger Mask, tá? Então, por favor, bitch, please. Para de fazer vlogzinho sobre isso daí, que é a maior perda de tempo e maior viadagem que eu já vi. Tá, direto aí mesmo. Eu concordo com o Faraco. Agora a gente pode tocar num assunto que eu acho que vai ter briga. Mas, na verdade são dois. Mas antes desses dois assuntos polêmicos, que vai dar mamilos, eu quero falar sobre os posers de música. E pra quem não sabe, a gente vai revelar uma coisa aqui agora. Nosso querido amigo Vitor Hugo. Oi, cara. Faz parte de um grupo de pagode. Puta que pariu. A gente não queria revelar isso, é triste pela gente, mas. É, não dá. A gente tem que compartilhar isso. Então, eu quero que vocês falem. Se vocês já presenciaram pessoas podres de banda. O que vocês acham desse tipo de poser? E o Vitor Hugo vai poder falar com mais propriedade. Porque que a gente. Ele convive com isso. Mas eu quero que o Faraco comente. Depois o Vitor Hugo, depois eu. Vamos lá, gente, por favor. Então, eu sou muito eclético quanto à música. Eu não fico defendendo banda. Eu ouço o que eu quero, entendeu? Então eu não tenho tanto esse problema. É mais com. Que? Videogame, wrestling, então eu prefiro não comentar muito sobre música, até por nunca ter vivenciado nenhum tipo de coisa assim. Vitor? Bom, cara, como eu participo de um grupo de pagode, fica meio difícil, né? Porque pagode é um estilo musical muito conhecido aqui no Rio. Mas fica. Eu não gosto só de pagode, pô. Eu sou variado, tipo, gosto de vários tipos de música. E não é por isso que eu posso ser. Tem muita discriminação hoje em dia sobre gosto de música. Eu acho isso muito chato, porque você não pode gostar de uma música, o pessoal te obrigar. Isso aí é feio pra caramba, pô. Muda isso, gosta. Pô, começa a acompanhar isso, começa a acompanhar aquilo. Eu nunca fui no lado de pessoas assim, acompanha isso, acompanha aquilo. Eu não. Sempre tive minha opinião própria música. Sempre gostei de pagode, de rock, de tudo. Nunca fui influenciado por ninguém. Se eu quiser gostar, eu gosto. Se eu não quiser, não é pra me obrigar. Entende? Sim. Acho que a gente pode dar vários. Olha lá, Vitor, responde aí. Oi. Não, Lopes, eu não curto te chatear, cara. Beleza. Então, a gente pode dar o vários. O Vitor só curte o tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira. Não, também não. Gustavo Lima e você. Então, voltando ao assunto aqui, a gente pode dar vários exemplos de bandas que estouraram no Brasil e tiveram muitos fãs posers que acompanharam. Vamos dar um exemplo? Simple Plan, Panic at the Disco, Green Day, infelizmente, Blink. Linkin Park, Paramore, Avenged Sevenfold, que eu acho que é uma bosta. Se você curte, é uma bosta. System of Down, e a lista vai e vai. Então, ó, se você é um poser, que conhece uma música só de um grupo, meu amigo, eu quero sua morte. Então, a gente vai passar pro próximo tema de Fomboyola agora, que vai dar briga. Eu sei disso. Que são os fomboyolas de videogame. Puta. Eu quero que vocês falem o que vocês acham desse tipo de fanboyola. A mesma ordem, então, Faraco, pode começar. Então, eu particularmente sei muito sobre games, tá? Então... É porque ele trabalha nisso. Não queria entregar também, mas ele trabalha ainda no jogo de videogame, galera. Tá, ótimo isso. Então, eu tenho os dois da nova geração, que todo mundo briga, que é o Sonista e o Caixista. São dois jogos que têm suas qualidades, seus contras, mas enfim, eu gosto dos dois. Eu acho que isso é perca de tempo, tá? Não tem que ficar discutindo qual que é o melhor. Você tem que criticar a Microsoft ou a Sony e falar no que eles devem melhorar. E não tem briga, então, mas duvido que esses caras que ficam brigando aí não queria, a grande parte que não tem os dois, não queria ter os dois, por exemplo. Victor! Bom, cara, eu... Não, você nem entendeu porque eu dei esse Victor. Porque se ela vai comprar um Xbox, a... Ah, tá, porra. Então, é um monte de... Tem de gente que não tem dinheiro, né? Eu, né? Então, tem muitos esposas assim que falam... Ah, que a live é melhor, que a PSN é melhor. Não tem essa, cara. O importante é jogar. Posso pesquisar aí qual que você gosta mais dos exclusivos do Xbox ou do PS3 e você compra o que você quer. Não tem segredo isso. É que, ó, olha só. Hoje em dia, tudo tem rivalidade, cara. Tudo tem rivalidade. Antigamente não era, cada um tinha o seu, jogava junto e pronto. Aí começou essa rivalidade. Ah, isso aqui é melhor que isso. PS3 é melhor que Xbox, começou. E isso aí influi muito agora, hoje em dia influi muito na opinião dos outros. Não tô dizendo que você é influenciado, tô falando que tem muita gente que tá sendo influenciado, porque porque eu tenho, porque é bom, porque você tem que comprar, porque é bom, não é isso. Se prefere PSN, PS3, compra lá, joga com quem tem e pronto. Se tiver Xbox, compra lá e joga com seus amigos e pronto. E só fazendo lá, né? Tem muita gente que fala mal do Xbox só porque o desbloqueio dele assim é mais fácil. E com isso tem mais acesso. Então, só pra lembrar que o PlayStation foi o primeiro a ser um videogame assim que rodava tudo, não tinha esses problemas. Então, não fala bosta, não. Enfim, continua. O pior é que hoje em dia, o pessoal... Compra Xbox pra desbloquear e comprar CD pirata. E também porque não tem dinheiro suficiente aí compra lá jogo pirata. Eu acho que isso aí você tá cometendo praticamente um crime, né? Porque... Se umas pessoas aí, cujo nome é Moacir dos Santos, tivesse cumprindo com sua palavra, né? Seu jogo justo, não precisaria ter os jogos piratas. Sim. Mas então... com essa inflação, impostos, não dá. Não dá, mas eu acho que a pessoa. É só. Só porque o Xbox pode ser desbloqueado, você vai comprar pra comprar jogo pirata que é mais barato. Não. Pensa na qualidade do jogo que você vai perder, cara. Você pode deixar bloqueado, pode comprar um jogo bloqueado. Só que você tem menos chance de, tipo, ficar ruim. Não. Tem gente que, assim, compra o. Tem pirata, compra mais de 50 jogos, só joga dois. Então, se for fazer isso, compra bloqueado. É isso que eu tô dizendo, gente influenciada. Vai gastar 10, 15 de desconto com um jogo, então já compra bloqueado, compra três jogos e aproveita a internet. É gente influenciada, tipo. O que é inovador nessa nova geração é o acesso à internet, então. Se você quer só jogos, então não acho que nem compensa, sim, travar. É o que eu tava dizendo, cara, é influencio. Tipo, a pessoa vê que tá sendo lançado, fala assim, porra, vai ser lançado, todo mundo vai jogar. E não vê, se você não vai, tipo, a pessoa não gosta, vai lá, vai ficar lá, parado. O jogo vai ficar lá. Tipo, compra o que você gosta, mesmo que ninguém no mundo jogue. compre lá o que você gosta. Você não pode... A única coisa que você não pode comprar é NASCAR. Tô zoando. Pô. Tô zoando, Vitor, continua aí. É porque, pra quem não sabe, o Vitor é... Ele compete pela internet num joguinho jogando de NASCAR. É ridículo, eu sei, mas... Bom, se ele gosta, como ele mesmo diz, né? É o que eu digo, cara. Vamos dar um exemplo. Eu gosto de NASCAR. Por mais que o pessoal fale assim, porra, NASCAR é muito ruim. Joga isso não. NASCAR é ruim. Pô, eu gosto. Vou lá, compro e jogo e pronto, cara. Ninguém tem que dar opinião. Por isso que hoje em dia tem essa rivalidade de Xbox e PS3. Influencia de compra. Aí, já era. Vai ser difícil essa rivalidade parar. Vai ser difícil. Então, minha opinião é a seguinte, cara. Eu acho que o pior tipo de fanboy que existe são esses. Na minha opinião, eles são os fanboyolas. Que defendem com unhas e dentes os seus respectivos videogames. Nossa, quem chupou o RAM pra dentro agora aí? Foi você? Foi você, Vitor? Eu. Na próxima edição falaremos sobre dicas caseiras de remédio. Ó, já você se recupere dessa sua gripinha, né? Já curte NASCAR. Já tem uma banda de um grupo de pagode, né? Chupa RAM, velho. Para. Zoeira, Vitor. Simplesmente parte do script. Não tá no script. Não tem script isso. Então, eu acho que eu concordo com os... As opiniões dos dois, cara, vocês falaram tudo. Eu acho que isso não tem que discutir com outra pessoa porque você acha que um é melhor que o outro. Esse que é o mal do ser humano, cara. Não sabe guardar a opinião pra si. Então, por tudo, você tem que ter uma briguinha falando que... Xbox é melhor que PS3. Você é um bosta se você acha isso, velho. Na moral. Você é um cocô. Olha só, pense bem, rapidinho, Ramon. Não é que o Ramon tá dizendo que Xbox é melhor que PS3. Não. Ele só tá dando um exemplo. Isso. Interprete bem. Interpretem bem. Tenho certeza que vai ter um daqueles caras chatos falando. Ah, vai tomar no seu cu, você não sabe nada de videogame, não sei o que tem. Meu filho, enquanto você tava na barriga da sua mãe, eu já tava jogando Mega Drive Super Nintendo, filho. Então, eu nasci na época dos jogos... Melhores jogos do mundo, que era Sonic. Não, Mario. Não é que era jogos dos melhores, nasceu na época que os jogos estavam começando. Jogos revolucionários. Eu só quero falar o seguinte, que nosso querido amigo Lopes mandou eu tomar no cu. Eu não vou ler sua opinião, beleza? Pode aí. Então... Eu já dei minha opinião. Não quero saber. Já dei minha opinião. Vamos passar pro próximo tema. Que é... Fanboys de times de futebol. Agora a gente vai ter um probleminha. Eu acho que isso vai dar briga. Eu acho que isso vai causar não ter mais nosso querido podcast. Tchau, gente. Talvez a Gabriel da Fiel venha incendiar minha casa. Eu sou corintiano, tá? Só pra deixar claro, calme. Talvez a torcida jovem irá me apoiar nos meus comentários agora. Ou seja, os dois caras de 52 anos que visitam o PWB vão concordar com o Ramon. Eles vão concordar comigo. Eu sou o único botafoguense hoje, por favor. Então, ninguém do blog vai apoiar o Vitor. Ninguém vai apoiar o Vitor porque é o seguinte, quando não eu comecei a falar com ele, ele era flamenguista. Eu não, ué. Agora ele virou botafoguense. E tem podcast aí que ele fala Viva Flamengo, só você dá uma procurada que você acha. Peraí, procurei que vão ver. Você vai perder seu tempo, hein? Fica a dica, mano. Lopes, não insista, não vou ler sua opinião, cara. Final. Antes de começar a dar a palavra pra vocês, eu quero que o Faraco e o Vitor Hugo falem o time que eles torcem. O Faraco já falou, mas fala de novo. Corinthians. Vitor Hugo. Botafogo. E eu sou santista. Ninguém perguntou sua opinião, Lopes. Tchau. Alguém muta aí que eu não sou moderador de chamar. Obrigado. Então, vamos começar a falar assim. O que vocês acham desses caras que falam que são super panacos pelo seu time, que dão a vida pelo time e que se falar mal, batem em outras pessoas. Eu quero a opinião de cada um sobre isso. Então, eu gosto de fanatismo, acho que se a pessoa gosta do time, tem que curtir mesmo. Só que não que eu goste, não apoio a violência, eu só acho que fanatismo é legal. Só que eu não vou falar de futebol, cara. Eu não tenho. Pra começar, meu time não tem nem Libertadores, né? Vai ganhar a primeira esse ano. Pô, aí, o meu maior título mas, foi. Enfim, eu não posso falar muito disso e eu vou evitar até falar minha opinião geral sobre isso, porque não quero briguinha sobre futebol, mano. Bom, Futebol é futebol, né? Eu acho que é bom a gente ter fanatismo. E outros motivos não, porque. O time que a gente torce teve épocas, não tô dizendo que é hoje, mas teve épocas que seu time dava tudo de si, queria ver você feliz. Hoje em dia, o time tá perdendo, tá pouco se lixando. Ele quer receber o salário dele, mano. Então, eu acho que se a pessoa é fanática, tudo bem, mas fique sabendo que seu time tá pouco se lixando pra você. É, ele não paga a conta de casa de você? É, não sua. Paga. Então, pra que você vai matar o palmeirense, por exemplo? Você é corintiano. Eu digo corintiano, não é porque vocês têm fama de bandido, não é porque a gente tem. Flamenguistas. É só um exemplo, tá bom? Não vem pegar no meu pé. Não é flamenguistas. Então, vou dar minha opinião. Eu acho que, tudo bem, você pode ser fanático pelo seu time, mas até certo ponto. Você chegar ao ponto de matar uma pessoa por causa disso, ele ter briga, já passou dos limites já, cara. Eu vou dar um caso que aconteceu comigo. Pra quem não sabe, eu moro em Limeira, não é de uma cidade. E aqui temos dois times, que é a Internacional e a Inter. Nomes criativos, né? Internacional e Inter, olha só. E aqui, geralmente aqui, tem Limeira cedia a Copa Paulista Juniores. E teve um jogo entre Internacional e Santos. Eu fui assistir a torcida do Santos porque eu sou santista, tô um pouco me fudendo pros times aqui. E tipo, veio a torcida organizada do Santos, cara, veio a torcida jovem, a sangue jovem. E tipo, no meio do jogo, e a Limeira tem. E Limeira tem a Interror. Olha o nome, Interror. Os nego tem briga no bagulho. E no meio do jogo, um torcedor do Santos deu a volta no estádio e rasgou a bandeira do torcedor da Inter, cara. Porque os caras viram isso e começaram a bater no nego do Santos, cara. Tanto é que a torcida do Santos saiu de onde tava pra ir brigar com a torcida do outro lado. Eu acho que isso que eu vou falar. Aí que tá, cara. Passou dos limites, não tem por que provocar. Eu acho que futebol, velho, tem que ser uma coisa saudável. Onde você possa torcer de boa, sem medo de levar um tiro, sem medo de ir por uma bomba. Antigamente, cara, você. Vamos supor que é um clássico. Vamos supor, Santos e Palmeiras. Você falava tranquilamente com uma pessoa. Vamos supor que eu sou um santista. Eu chego lá, falo com o palmeirense. Oi, tudo bem? E aí, tá gostando da partida? Hoje em dia não. Vai tomar no cu, vai se mudar. Pô, não dá, né, cara? Não dá, hoje em dia é muita rivalidade, cara. Sim, hoje em dia tá muita rivalidade. Vou falar, quem falou alguma coisa, fala aí, Fará. Não era nada, não. Pode continuar assim. Então, acho que, cara, tem gente passando dos limites, cara. Vira e mexe, a gente vê noticiário de pessoa que morre, porque brigou, ou porque armaram briga pela internet. Coisa mais esdrúxula que tem, cara, é armar briga pela internet, velho. Só denunciando aí, tem choque de torcidas, comunidade no Orkut, que o pessoal combina nesse lugar aí, viu? Só pra alertar. Polícia Federal aí, ó. Ó, uma dica, cara. Isso, não façam isso, cara. Isso aí, uma pessoa acha assim, pô, isso aí deve ser foda brigar. Vai lá, até você tomar um tiro, sua família se preocupar com você, aí eu quero ver. Não é por causa de estimular. O pessoal briga lá, acha que todo mundo sai feliz, pronto, marca outro. Não. Chega até da morte, gente. É pior que um assalto, imagine. 5.000 pessoas de um lado e 5 do outro lado se matando lá. Não, mas sei lá. Mas se fosse polícia e bandido, assim, é uma coisa. É que hoje em dia tá tão normal ter isso em estádio que o pessoal acaba nem ligando muito. Se fosse, assim, polícia e bandido, assim, tudo bem. Mas são pessoas inocentes que não fazem nada. Às vezes são tem bandido ali no meio, mas são pessoas, assim, inocentes, sabe? Pra mim tinha que ser barrada a torcida organizada. É, pra mim, na minha opinião, também. Eu acho que o Brasil devia seguir o mesmo exemplo da Inglaterra. Lá era um campo de guerra, mas hoje em dia, cara, os estádios não tem nem mais grade separando da torcida. Então, estando os caras respeitam lá. Acompanha os jogos, cara. Não tem graça separando a torcida do campo, do gramado, velho. Eles se falam. Se alguns velho. Falam e se abraçam, cara. O bom do futebol é isso, cara. Amizade. Por mais que seja uma rivalidade, no final é rivalidade dentro de campo, não fora de campo. Lá é esse time se matando. Eu vou até dar uma dica de filme pra quem curte esse coisa, que é justamente isso, da briga de torcidas, que é um filme americano, lógico, que se passa na Inglaterra, chama Hooligans. Esse nome é Hooligans. O ator é aquele carinha que fez o Frodo do Senhor dos Anéis. Lá tem essas brigas aí, vocês assistam, que é muito bom. E tem um filme aqui, assim, que eu não me recordo o nome, que é do Newcastle. Que É Gol. É de um cara lá, que não sei como é que é. Eu não sei realmente o nome, só que mostra um pouco também. Gol, Vivendo um Sonho. É Gol. Então, eu acho que a gente já debateu tudo o que a gente quer debater. Eu vou ler a última mensagem do Lopes. Depois vou passar a palavra pro Faraco, que ele vai ler os comentários do outro podcast. Então, o comentário do Lopes é assim, muito construtivo, como sempre, e muito bem-humorado, sem palavrões. Meu time é o Paulista de Jundiaí, e vai todo mundo se fuder. Meu time é ruim, mas eu torço para ele, vai se fuder. É com esse comentário que encerra essa parte. Ele jura que é o time dele e ele torce para ele. Jura, eu pensei que você... não vou nem falar, né? Eu vou passar a palavra pro Faraco para ele ler os comentários, depois eu volto para encerrar o nosso podcast de hoje. Então, e o Vitor Hugo, eu acho que o Valdomiro foi trabalhar com o Vitor Hugo agora. Porra, Valdomiro, silêncio aí, tá por favor. Barulho, mas mesmo assim, vou passar a palavra pro Faraco, depois eu volto e a gente encerra o podcast de hoje. Então, pessoal, as mensagens são do primeiro podcast do Retorno, que é do da escola. A gente era pra estar lendo da segunda, só que como a gravação tá saindo antes da segunda edição ir pro ar, então a gente vai ter que ler os da primeira mesmo, e assim por diante. O primeiro comentário, eu não vou ler os comentários assim do pessoal que fala que tá ouvindo e tal, eu vou comentar assim do pessoal que elogiou, assim, deu sugestão. O Richard fala que o seguinte, esse podcast sempre me interessou deveras. É tipo algo sério do outro, não entendi muito bem. Não, é tipo o outro, mas sem o Wesley. É sério, a gente fala assunto sério, mas sem ser de Wesley. Hoje a gente até falou, então valeu aí, Richard. Valeu, Richard, até a próxima. Núncio falou que a gente podia falar de futebol, a gente acabou falando agora, mas não vai rolar de futebol. Desculpa. E porque causa muita briga. E porque também não tem muito o que falar. Sim. Zé Paulo, não entendi. Não vou ler esse daí, não, porque o cara pergunta o que é podcast. Não. Mas beleza. Jonathan falou, já tô ouvindo e tá bem interessante. Parece o programa A Liga da Rede Bandeirantes. Muito obrigado, Jonathan. Valeu. Sou o Rafinha Paulo. Mas o personagem é muito igual. Jonathan, realmente é muito igual. Pra, começando pelo que você é a televisão, né, cara? Não, mas a gente é mesmo, ó. Eu sou o Rafinha Bastos. Eu sou aquele carequinha lá, viu? Vocês estão muito desatualizados da liga, velho. Não tem calma, mais Rafinha Bastos. Eu sei, calma. Você é o Kazé e o Vitor é o Taíde, velho. Pronto, é nóis. Não, eu sou o Lobão, cara. Lobão, né, velho? Eu, Taíde, mano? Você é o Taíde, o rapper lá, mano. É, mano. Eu sou o Lobão, cara. Obrigado. Mas pelo comentário, cara. O Tufão, Flamengo, eu sei quem você é, tá? É, ele fala o seguinte: foda, eu cheguei a acompanhar o do Chaves, eu sugiro o tema violência no geral. Bom, se, a gente vai. É um caso a se pensar, cara. É. Iremos gostar. É. E agora o Luiz Bala, lembra que a gente. O cara do YouTube, né? Ele falou que foi muito bom o retorno por fora do backstage e perguntou qual tema o pessoal lá queria ouvir, então dispensa isso. O Michael deu o tema pra gente falar sobre a programação brasileira do rádio, da TV. É, uma boa também. Uma boa também. Tem muito assunto sobre isso. O Thiago falou que gostou do podcast e que achou tipo ao estilo do Nerdcast. Não é pra tanto, mas obrigado. É, obrigado, né? Tanto, cara. Saudações, Nerd. O Evan Bornfly, né, perguntou se vai ter salve especial. Eu acho que ele não havia ouvido ainda. Agradeceu. Pelo podcast ter voltado e pediu pra mandar um abraço pra nova namorada dele, que é Coutinho. Então, um abraço aí, Coutinho. Abraço, Evan Born. E Coutinho, né? Eu queria ser você, porque a cada semana você tá com uma mina nova. Eu queria ser esse garanhão que você é. Me ensina a ser esse garanhão que você é, por favor. O Denis. Um abraço pra sua mina nova, Coutinho. O Denis falou salame. Colocou risadas e falou que eu tava nessa. Que ele tava na sala. E falou que ficou muito foda o podcast. O Sedman, aquele mesmo cara que protagonizou o episódio do Salame, falou que a história era verídica, que ele é uma boa pessoa. Só que infelizmente o Salame era meio estranho e pedia pra que não acontecesse. E até hoje ele lembra do cheiro do Salame e que aquilo. Que ele não come mais aquilo porque dá nojo. Tá? Então foi. Eu não vou nem responder muita coisa assim. O Josias falou, perguntou pro Ramon se ele curte uma salsicha e falou que a gente podia falar de músicas atuais. Sim, cara, mas eu acho que esse tipo de música a gente podia passar por todas as eras da música, desde lá de trás até hoje. E aí, Ramon, só na salsicha? Não, cara, eu curto mulher, mano. Quem curte salsicha é o Luiz Bala, velho. O Hugo falou uma coisa muito idiota, se a gente não quer falar de Carrossel ou Rebelde. Não, cara, a gente não é mais criança, desculpa. A controvérsia. Então, o Manuel falou que gostou das histórias e fez duas críticas aí. Ele falou que o Vitor ficou meio quieto e desvirtuado no tópico às vezes. E que, segundo, podia ter mais duração. Então, cara, deixa eu falar um negócio primeiro. A gente faz de uma hora pra não ficar muito maçante. A gente chegou a fazer, acho que, dois podcasts 2 horas. Eu acho que 2 horas é muito e ninguém aguenta ouvir 2 horas direto. A gente já chegou até a fazer um de 3 horas, né? Sim, então, ó, eu acho melhor a gente fazer de uma hora mesmo. Uma Mas hora. Se o pessoal quiser, a gente aumenta. É, se quiser, a gente aumenta, lógico. Mas o esquema é entre 1 hora e 1 hora e 20, ficar nessa base. Se porventura vocês quiserem que mais duração, a gente faz. E agora o Victor vai comentar aí se ele tá desvirtuado ou não. Bom, Manel, obrigado pela crítica, né? Que pelas críticas a gente só aumenta a nossa capacidade, né? Vou tentar ficar mais ativo nos tópicos e virtuado. E obrigado, até o próximo. O Cláudio falou que sempre gostou do podcast, que essa velha história do podcast de humor que eu queria que vocês fizessem, que a gente fizesse. Ele falou que ele vai ouvir e depois ele deve falar o que ele achou. Até lá ele já até comentou, né? É. O Júlio perguntou se tem dias pra ser postado o podcast. Não, a gente grava quando der na telha e posta também quando der na telha. O Leandro falou que o podcast... Ô, Faraco, só um adendo aqui. O Júlio perguntou assim, entendi, vocês gravam outras edições pelo Kili, né? Então, sugestões vão validar a partir de quando? Então, desde a primeira já tava valendo, só que eu acho que ele quis dizer quando que vamos fazer o tema que eles pedem, né? Isso. Então, depois dessa edição, provavelmente. Sim. Então... O Leandro falou que gostou do podcast e agradeceu pela iniciativa. Falou que assim daí ficou. Valeu, Leandro. O Renan falou que não esperava. o Renan Oliveira e que da próxima ele quer spoilers. De quando vai gravar. Então vai infelizmente não, né, cara? Não vai ter spoilers, cara. A gente faz isso pra gerar um suspense em vocês. O Rodrigo falou que foi bem engraçado, interessante e que gostaria de participar. Então, ó, vou falar um negócio. Pra quem quer participar, vou falar um negócio muito sério agora. A gente vai dar preferência... As leituras antigos, né? As leituras antigos, tipo, Sonic Old Foda, Sandman e o Evan Bornify. Esses são as nossas prioridades agora. Depois que os três participarem, a gente vai abrir inscrição pra vocês leitores participarem. E o Del Rizzo também, né? E o Del Rizzo, que eu esqueci dele. E o Del Rizzo também. E é isso aí, cara. É, o Stone falou que é muito legal o podcast, que ele quer participar. A gente acabou de falar sobre isso. Então, obrigado aí, Stone. É, o Evan depois atualizou o comentário dele, falou que terminou de ouvir, que riu demais e que agradeceu por lembrar dele e mandou um abraço aí também. Que isso? Outra que aí. Isso, Van Borne? É nóis, cara. O Rodney Mac falou escola sucks. É, cara. É sucks. É, mas... concordo, velho. Mas é um mal necessário. É. O Del Rizzo falou que ia ouvir, mas depois ele me falou no MSN que gostou, então valeu. É, o Joel falou que no de escola podia ter falado de faculdade também, e falou que identificou bastante. O Vandeir, eu acho que é Vandeir, eu acho. Sei lá, nome estranho. Seria legal falar da blogosfera no geral, sobre música, futebol, etc. Bom, cara, então, cara, esse podcast é sobre... A gente já falou sobre música e futebol hoje. Sim. É. E blog, eu acho que o blog se encaixa no da internet, que foi a edição passada. Sim. E o Maurício falou salsichão, salame, só gente boa. O Jack falou que o cast tá muito foda e que é essencial pra quem curte humor. E depois... Valeu, cara. Essa é a nossa missão. Fazer os seres rirem um pouco. E o Lopes depois falou que não participou por dois motivos. Que o microfone tava horrível e falta de vergonha na cara. Ele esqueceu só de colocar o terceiro motivo. Porque ele não foi chamado. É, ninguém chamou ele pra participar. É, ninguém chamou, mano. Porque até então, a equipe oficial do Podice Podcast é eu... Faraco e Vitor, só. É. E o leitor, no caso, de quem for participar. Ninguém chamou ele e ele não tá chamado até hoje. Ele acha que vai participar. Se não é participar não, Lopes. Fica quieto aí. E é isso aí, pessoal. Foi os comentários aí. Eu não li todos, porque não tem como ler os outros. Os caras falam que vão ouvir, então... Mas eu agradeço aí pro pessoal que falou que vai ouvir, então... Sim. Então, galerinha, chegamos ao final desse Por Fora do Backstage. Agora a gente vai se encerrar, mas cada um primeiro vai mandar um abraço, se despedir. Primeiro o Faraco, depois o Vitor e depois eu faço o enterramento oficial. Então é isso. Monarca aqui, zoeira. Então, muito bom esse podcast, ter participado de novo. Eu acho que ficou até legal o tema, interessante. A gente falou um pouco mais sobre o wrestling nesse do que nas edições passadas. Espero que tenham gostado. Deixem sugestões, críticas, temas e é isso aí. Bom, esse foi mais um Fora de Backstage. Espero que vocês tenham gostado. Isso nos ajuda mais a fazer, ter mais dedicação. Como o Faraco disse, né? Deixem sugestões, perguntas para serem lidas no próximo. Que isso nos motiva a gente fazer mais o Por Fora de Backstage. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Aí, só um adendo. Continue visitando o PWB. Claro, nunca vai acabar. O PWB Channel no YouTube. Sim. E pra quem não viu, veja o tributo que o Faraco fez pelo Dolph Ziggler. Vale a pena ver. O Lopes falou tchau pra vocês também. E agora eu vou me despedir. Espero que vocês gostem desse podcast, dessa edição do podcast. A gente volta outro dia, não sabemos quando, mas a gente volta. Nesse mesmo canal, ou melhor dizendo, nesse mesmo site. Nesse mesmo podcast. Ou não? Não, nesse mesmo horário não, né, cara? É. É, é. Pô, se eu você quero... vai ver a gente, você vai ouvir a gente daqui um tempo, vai. É, eu quero agradecer a presença do Faraco. Ô, Ramon, só não pode ir, que agradecer também a presença do seu Valdomiro, que fez a limpeza. É, geral. Seu Valdomiro. Seu Valdomiro, chega aí. Agradecer ele. Aqui, eles aqui. Vem cá. O próximo trabalho dele vai ser aqui em casa, então vocês já estão ligados, né? Ele tá aqui também. Eu quero mandar um abraço para os leitores. Agradecer a presença do Faraco, do Vitor Hugo, do Lopes e da Tati, que teve que sair. Agora vai começar a sessão dos abraços. Mandar um abraço pro Evan Bornfly, Sandman, Sonic Old Foda, Alberto Del Riso, Luiz e a Tati, que tava aqui, mas teve que sair. E Renan Oliveira e Denis também, porque eles podem ter conta, mas também estão sempre aí. Sim. E hoje é por isso, por hoje é só. Até a próxima edição. Abraços e tchau, tchau. Falou, pessoal. Falou, galera. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So limitless and free. Of some stranger's hand in a desperate land. Thank you. Yeah. Yeah.